Controle, boa noite, voo 794, transfere até o 150, voa Maré. 714, boa noite, acione a identificação, se tiver condições, voa ITAP, desça para 2000 pés, sem negar 90, 90. 2000 na proa de ITAP, vai voar. Vou no 090, vou no 714. Sim, o segundo sistema, pode confirmar o horário? Já pode dar o céu até Yankee, só um minuto que eu vou chegar. Ato 062, boa noite, acione a identificação autorizada a chegada da Mari, deixa para 3 mil pés. Negar 1-0, 1-0. Botão Céu até o Yankee, eu falei com a sala IES, pedi para retransmitir o plano Céu novamente. 3891, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, deixa para 4 mil pés, que negar 1-0, 1-0. Aos 15 dessa hora, 0115? Azul 4062 tem condições de aprovar a Duna? Precisada aprovar de Duna, 4062. Ou no 714, autorizada a final ILS. Autorizada ILS, ou 714. O seu até o Yankee, eu já verifiquei realmente, o senhor acabou de dele, tá tudo correto. Só que agora tem que ser retransmitido pro sistema. Vou pedir pro senhor agora dar um minuto. Até o Ian copiou o som. Até o Ian copiou o som. Gente, mantém escuta, se não aparecer, eu vou te ligar para essa lei novamente. 1-0-5, boa noite, acione identificação autorizada a filha da Mari, de São Nível 050. Terra Del Yankee, agora 5, Pia. Bom, 1-2-0, direto, decola da 1-7, curva direita na Coral, controle 1-2-0, decimal 8-0, pode cotejar e aguarda para o transponder. Correto, no pátio da base está livre acionamento, chama para o táxi. Tony, bom, 805, pode voar Mário, oitavo? 805, autorizada para o táxi. Obrigado. Amiga 258, boa noite, acione identificação autorizada aqui na Damar, direção nível 060. Azul 4062, desça para 2000 pés, localizada sinal LS. 2000, reportará estabilizado, então. É, só confirmando o milhar. Estimativo. Obrigado. 5543. Estabilizou no 7-4, capista livre. No 7-4, torre 1-8-9-5. 18-9-5, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voa no 7-4, vai passar externo em 2 milhas, baixo para lá. No 7-4, pouso autorizado no 0, vento 050 graus, 079. Ciente livre, pouso, pistão no 0, voa no 7-4. Confirmar o vento, por favor. No 0, no 0. 2000, 10, 3, 9. Boa chance, boa zona, 3, noite no avião. Autorizada para a Zona 3291. Quando Zona, quem é mesmo? 3291. 3891, redução 709, autorizada a final Eliane. 170 agora, solicitado X-ray, 3291. 1805, desce para 2 no pé, esquina legal no 0, no 0. 2000, Billy 10, 1805. Localizador visual, 4062. 4062, torre 1 na noite, 95. Boa noite, obrigado. Cortina 6258, desce para 3 no pé, é legal no 0, no 0. 1714, solo 0201, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Controle, é o 6258, isso, né? Prossiga. Autoriza considerar a restrição de 5 mil acima, tá? Tá liberado. Muito obrigado, depois. Sou externo, baixado e travado. Do 4062, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 050 graus com 08. Gente, nesse pouso na... 10462. Já o teu está autorizado, chama para ingresso 17. 1805, redução 909, autorizada a final ILS. 199, autorizada ILS 805. Autorizado, chamaneado e pronto. final da 10, virtual. Ah, 3891. Tá 3891 na torre 1895. Muito obrigado, uma torre boa, 3291. Tem condições de iniciar de imediato? Decolagem autorizada no 7, vento 060 grau 079. Ô, torre, confirma o número 714 por 3? Portão 02. 02, ok. Controlador, boa noite, torre, é o 3891. É, baixou e travou uma milha de Simbra. Tá 3891, boa noite, continua a aproximação, guarda a pista livre. Na escola, 3891. Azul 4062, sol 04, direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 4-0. Tá 3891, pouso autorizado no 0, vento 050 graus 079. Seattle Yankee decolou 05, controle 1208. Seattle Yankee copiou o solo? Confirma, senhora. Decolou 05, controle 1208. 208, muito obrigado. Da 3891, não copiou? Copiei, contente, ele é ponto no 09. Sim. Valeu. Tony Salvador, boa noite, Papa Tango, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, boa noite, contato radar, suba 120, direto Coral. 120, Coral, Serra Hotel Yankee. Na 6258, autorizada, final LS. Final LS, eu poderia estabilizar 258. Gol 1805. Prossiga. Na minha Salvador, boa noite. Gol no 805, final X-ray da 10, meia milha do externo, visual baixado e travado. 805, boa noite, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 805. Já vou levar, Gustavo. Beleza, calmaria. 3891, sol 07, direita, Alfa Juliette, portão 10. Noite 05, pouso autorizado no 0, vento 040 grau 079. Livre pouso no 0, boa noite 05. Patrono 8, ele disparou nível 1. Não, ele tem ideia. Afirmo. 4-3. Aguardando pro Salvador. O portão foi 3-2-1-0. 1-0, certo. Afirmo. Salvador, boa noite, 6258 da Xané, 3 milhas, se está, visual. Xané 6258, boa noite, o número 2 na aproximação, informarei que está livre. Muito obrigado, cara, guarda, 258. Boa noite, 05, Saulo Zuno 1, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, sua escuta 805.